las nalgas de mandarín. Ah, temos que falar dos lunáticos. É agora. Conta lá, o que é que se passou? Não, passou-se, eu estava a trabalhar com um colega. Isto e não 30, sei porque... anos, 30 anos depois, não é? 30 anos depois de ter saído a música. Sim, exatamente. Eu já nem sei, a música aqui é início dos anos 90 ou final dos anos 80. 95, 96, 90, não é? 90 e tal. Estava a trabalhar com um colega e houve, apareceu um avião que era Moonflower, uma coisa, qualquer coisa com lua. E eu não sei porque comecei a cantarolar o Tô na Lua. E o gajo contou-me que o final dessa música era só palavrões muito feios. Era em inglês e tudo. Como é que ele contou? A música é só... Tu não conhecias dizer... a música? Não, eu só conhecia a parte do Tô na Lua, não me chateis que eu agora... Essa merda até passava na rádio comercial, não é? Da altura. Acho que nunca ninguém se viu. E eu disse assim, o quê? Acaba... E ele, sim, acaba com eles a dizer I like to fuck e não sei das quantas. E eu disse, não é nada, estás-te a passar, isso é impossível. Não sei se era uma música super soft, as crianças ouviam isso e tudo. E fui ao YouTube, não é? Como qualquer pessoa vai procurar logo a ver se é verdade ou não. E não é que é verdade que aquilo é um minuto e tal no final. Como é que é, Miguel? É face down, ass up. Ass up. Face... That's the way we like to fuck. Eu não compreendo como é que... Não compreendo como é que no 30 anos no futuro temos de estar a explicar às pessoas que isto era uma merda que aconteceu mesmo a sério, não é? Então... Mas tu sabia, lembravas disso, Pedro? Claro que sim. Epá, não... Mas isso não passava na rádio, de certeza. Estava passava. Mas, ó Carlos, tanto passava na rádio como, ouvindo na altura essa merda, ninguém dava a carga que tu estás a dar agora, não é? Era só uma coisa gira. Era naquela, no, na altura daquela moda de música Don't Want No Short Dick, Man. Lembras-te disso? Mas eu acredito que sim, são tempos diferentes. Olha, havia... Mas eu, por exemplo, mesmo eu, hoje em dia, que eu sinto-me que sou um gajo aberto, atenção, Miguel, não tenho ideias. Falar em é face down, ass up, és um gajo aberto. Eu senti que se eu tivesse posto aquela música com os meus filhos no carro, que eles já percebem os básicos de inglês e iam perceber o que é que isso quer dizer, né? Eu ia ficar tipo, ai, ai, agora como é que eu ouvi isto? Porque isto, um gajo muito e meio nessa, a dizer... Nessa altura, havia uma música na discoteca. Pá, e a discoteca, na altura, os putos com 14, 15 anos iam todos. Uma música de techno, que era super famosa, que era assim, I wanna fuck you in the ass. Era a noite toda naquela merda, o pessoal todo a dançar, I wanna fuck you in the ass. Era... Mas repara, nós estamos a falar nisto agora, à luz do Facebook, não é? E das velhas, que é como nós todos nos tornamos um bocado, estas velhas que se irritam com tudo e que se indignam. Mas isto era, opa, era coisa, era super banal e nem sequer era sexualizado, era só uma cena fixe. É? Sim, era uma gracinha, era uma graçola. Era uma piada. Que sim. Assim como nós aqui dizemos, falamos em merdas enfiar no cu, que são piadas, na altura era isso e ninguém levava a mal. Sim, sim. Não, eu fiquei, foi surpreendido por não me lembro, não ter completa noção disso, ou seja, achei que, não sei como é que passou, percebes? Que eu lembro-me da música e ouvi várias vezes a música e essa parte dizia-me zero, não era tinha mesmo, a mínima recordação dessa sim, parte. Sim, mas aquilo era uma parte, era um segmento diferente do resto da canção, era a mesma parte final, não é? Era tipo o Guns N' Roses, aquela música dos Guns N' Roses que o gajo acaba com Where Do We Go Now? Lembras-te dessa música? yeah. Essa música é assim porque os gajos chegaram ao fim, já não havia letra e inventaram. E gostaram tanto disso que ficou, não é? Isso era as letras temporárias. Isso foi a mesma merda. Uma cena que os gajos acabaram a música, o que é que fazemos agora? Face down, ass up, that's the way I like to fuck. Porque isso até... Isso e é um minuto e tal, eu estive a ver, é um minuto e tal. Era para encher, não é? Porque aquela tinha que ser 5 minutos, não é? Ou 6. Sim, não, e não tinha nada a ver com a canção, não é? Não, era tão na rua. Mas a canção também não tinha nada a ver com nada. Eu conheci o teclista deles, que era um gajo que entretanto ainda fez para a banda que eu tinha na altura, fez uns samples. Ah, que triste. Na altura o sample era uma cena obrigatória, toda a gente tinha que ter um sample, senão eras uma banda de merda. Era tipo, ou és um velho ou tens um sample tecnologicamente avançado. E o gajo fez uns samples para nós gravarmos, mas entretanto a banda acabou. Mas o gajo era um drogado do caralho. Espero que eu não esteja a ouvir. Era uma cena complicada. Estás a receber uma mensagem no Facebook. Mas o gajo tinha histórias do género de passar a noite inteira a fazer músicas, todo fodido, a fazer músicas com jambé e com um órgão e o caralho, e de manhã achar que tinha feito a melhor música do mundo, acordava, ouvia aquela merda e aquilo estava tudo desafinado, todo fodido. Pois. Era um gajo assim desse género. Mas o que é que será feito desses gajos? Devem estar vivos, os gajos eram putos novos. Esse gajo andava a estudar aquele curso, sabes, de educadores de infância, professor de escola primária e educação musical. Sim. Uhum. Deve ser colega do Finório. Se calhar é o Finório. Já foram validar isso. Pode ser o Finório. Até confere, é a mesma idade, se calhar. Aposto que é o Finório. Tenho quase a certeza que é o Finório. Não, e o Finório sabe tocar também guitarra e tudo. Então, não é? Há uma vez te perguntaram se o gajo tocou nos Lunáticos. Nunca lhe perguntaram. Há uma vez viram os dois juntos. Acho que ninguém faz essa pergunta a ninguém. Mas estamos a precisar de um episódiozinho da SIC de que eles vão descobrir onde é que a malta está. Puxa, como é que se chama? O que é feito dos Lunáticos? Como é que se chama esse programa? Série da SIC. Já não dá Perdidos e Achados, não é? Ah, sim. Perdidos sim. e Achados. Houve um dos Onda Choque e não sei o quê. Pois, Lunáticos já mereciam. Podiam procurar os Lunáticos. Os Lunáticos tiveram mais alguma música sem ser Eu Estou na Lua? Devem ter tido, não é? É que não estou a ver. Mas ninguém sabe. Epá, não me parece. Ninguém... Acho que foi o One Wonder, os Lunáticos, não é? É que eu era completamente fora, não eram bem uma banda, eram dois gajos, não é? Fizeram uma música com um órgão. Eles eram três. Mas é engraçado estas coisas que hoje em dia, que antigamente a gente ria-se e não ligava nenhuma a isso, e hoje como pai eu já sinto esse... Eu, por exemplo, eu lembro-me de ter posto há um ano ou dois a Academia de Polícia a dar para os meus miúdos, e há aquela cena em que ela está debaixo do púlpito que o gajo vai lá discursar e ela baixa a barriga e começa uma mamada ali e eu ali a passar muito aflito com o DVD à frente porque eu não queria ter que explicar o que era uma mamada, né, ali aos meus miúdos. Epá, e isso era uma coisa que eu lembro-me de ver o filme com a idade deles e não liguei nenhuma a isso, quer dizer, achei era tranquilo. Rir, mas hoje em dia um gajo fica um bocado aflito quando vê essas cenas ali a passar tudo. Mas eu acho que nesta altura... Era uma... Isto foi de uma geração, que é a minha geração, que sou a geração X, que são os primeiros gajos, tirando aquela malta mais ricalhaça, não é? Que tinham fortunas no pré-25 de Abril. Eu vinha de uma família, como os meus amigos todos, que os pais não sabiam inglês, não é? E esta coisa do face down, é sabe? Tu podias ir no carro e os teus pais estavam lá a rirem-se, sabiam lá que merda era aquela. E era quase uma piada private joke que só os jovens é que percebiam. Hoje em dia não, não é? É diferente. Nós agora somos os pais. Mas o pior desta música do Estou na Lua nem é sequer é o face down nessa, é o resto da letra, vocês já leram? Não, diz lá, já não me lembro. Andava eu atrás dela como um príncipe atrás da Cinderela. Distraída, bati num lampião. Mandei-lhe um pontapé e disse um palavrão. Então, sim, essa parte estava... lembrava. O Camões a arrancar o outro olho com um saca-rolhos. Estou na lua, não me chateis que eu agora estou na lua e em breve vou chegar ao céu onde estás toda nua, só com véu. Sim. Que merda é esta? Não é? Gosto muito. Tenho opa, é daquelas canções que um gajo sabe do início ao fim, não é? Ah, pois foi há os anos do Bicho e dessas coisas, não é? Yeah. Dessas músicas Gran Costa. Assim. Yeah. Sim, mas... pronto, já que, olha, fico apelo a quem souber o que é feito do paradeiro, qual é o paradeiro dos Lunáticos, para mandar-nos uma mensagem para nós. Bem, eu espero sinceramente que eles não nos ouçam. Ah, pois, depois do que tu disseste, eu também espero que sim. Mas pronto. Não é nada a drogar. Tem que fazer um biopic. Primeiro filme das nalgas vai ser o biopic dos Lunáticos. Cara. Não, é sobre, um é sobre fake o... biopic. O processo que os Lunáticos fizeram às nalgas. Tudo em tribunal. Isto, não, e o processo que eles fizeram mentalmente, não é? Porque nós somos, se calhar, filhos. Se eles puderam dizer isto na rádio, nós podemos dizer o que nós quisermos na internet. É verdade. Eles é que abriram estas portas, não é? Os Lunáticos são, na verdade, nós, os pais. Nós, no fundo, somos uma homenagem aos Lunáticos, não é? Não, nós próprios somos os três, os Lunáticos. Imagina que nós éramos os Lunáticos, mas não nos lembrávamos. Não é? Tipo aquele filme do Jim Carrey, do outro gajo. O Despertadamente, que se não gostas. Fomos à máquina do Despertadamente e tiramos a memória de sermos os Lunáticos. Isso era espetacular. E agora o gajo que eu estava a falar era eu. Agora víamos o YouTube, víamos o videoclipe da música no YouTube e descobrimos que éramos nós. Éramos nós. Ainda podes fazer uma daquelas tuas montagens e pôr-nos como os Lunáticos, São Pedro. O problema, Carlos, eu vou-te ser sincero, ninguém sabe o que é que estamos a falar. A malta que está a ouvir, não é? Tirando... Não, Mas ainda bem que eu também não sabia, por isso não era vou procurar. E o Sérgio, ninguém sabe, sabe lá o que é que estamos a falar, os lunáticos. Está tudo na internet. Ao final da música, eu não me senti tão estúpido e ser o único que não me lembrava dessa parte. Não, de certeza que vai haver alguém que vai dizer que também não sabia, Carlos. Estou confiante que vais ter apoio. Espero que sim, caramba. Mas já que estamos a falar de... Lua. De Lua. Vamos falar da lombada agora. Vamos falar de filmes com luas. O que é que vocês acham? Ah, que bela introdução. Que bela introdução de meia hora para um episódio de 35 minutos. Ainda bem que avisaste. Deixa lá aqui... Não, porque eu tenho um quiz com luas, o quiz das luas. Ah, então nem sequer precisamos procurar, então vá. É só responder. É só ver também como é que está a vossa, passo. Vossa cinefilia lunar. Então, vamos a isto. Para vos pôr no lugar. Então vá. São 5 perguntinhas só. Sim. Estão prontos? E como é que é? Carregar num botão? Ou... Não, a souberem, falam-se, não? Passamos à próxima e eu digo a resposta. Tens de fazer tipo assim barulho debaixo do braço, estás a ver? Dar um peidinho debaixo do braço, o primeiro a fazer é quem pode responder. Não, isto é mais ou menos acessível, acho eu. Vá, ou metes um a subir no rabo. Vá, esta tem que saber. E apitas. Acho que a gente liga o Discord quando é este género de quiz, normalmente é nessas cenas, né? Tipo Discord. Nunca usaste o Discord? Acho que usei uma vez, tu chateaste-me para ir um quiz qualquer, mas... Sim, e tivemos o efeito dos pavos a falar sem saber o que estava a acontecer durante 2 horas. Ai, ai, era o quiz das náuseas, esse quiz foi ficha. Hoje é que percebemos que no fim que estavam para uns 200 gajos, não é? Foi que havia uma pergunta que era uma música, que filme é esta música, uma coisa qualquer, e eu usar aquela aplicação que temos no telemóvel, dá para pôr a música. Mas deu uma resposta completamente parva e eu pus lá e não tinha nada a ver. Mas pronto, tudo bem. O crime não compensa. Que bonito. Bem, primeira pergunta. Uhum. Em que lua... Peraí, o Pedro está com o telemóvel na mão. Para. O Pedro está com o telemóvel na mão. Mãos à mostra. Estou com a piroca. Esta é a vossa chave. É um clássico. Tu dizes isso, eu vou já ficar nervoso. Não em que lua decorre a ação do filme Aliens? Fácil. É na 47. Para 67. Acaba em 7. Não. 6, acaba em 6. Acaba em 6, sim. Acaba em 6. É essa, acaba em 6. Então, pois a 7 é do filme a seguir. Eu vou dizer LV-426. É isso, era o que eu ia dizer. Também conhecida por Acheron. E a lua do Prometheus, já que vocês também... É 475. É 223. Okay. Muito bem. Setes fora. Erraram ambos, vamos à segunda. Vou-vos ler uma sinopse. Como é que este gajo quer que a gente vá àquelas quizzes de que ele vai lá com os outros gajos? Não, o grave é que lá os nerds dos quizzes do Miguel acertavam isto. Eu vou-vos ler. É que os gajos, antes de começarem a falar, começam já a passar gelo nos mamilos, não é? Ou em todos, uns ao lado dos outros a passar gelo nos mamilos. Vou-vos ler uma sinopse e têm que adivinhar de filme é que é. Foda-se. Num futuro distante, Asa da Lagoa. No futuro distante, o xerife William O'Neill é transferido para a colónia mineira Con M27, situada em Io, a lua mais interior de Júpiter. O filme é este. Já um vi. Xerife que vai para uma lua. Já vi esse filme. Esqueci, é 2002, vai tratar de problemas 2003, de tráfico de droga. Não, não. Não? É antes. É com o Sean Connery, vá. Ah, é o Outzone, Outlander. Outlander. Ah, nunca vi. Muito nunca bem, vi, então. Do Peter Mas já vi um que também quer mandar um xerife, um tipo do FBI, ou assim, um gajo qualquer lá para uma prisão para se infiltrar no espaço. Esse é com o... Que filme é esse? Gajo que é o vilão do Iron Man 2. Como é que se chama? É com o Guy Pearce. Sim, esse. Esse filme é bom, que ele vai buscar uma chavala, sim, não é? Sim, vai uma prisão. É, exato, já vi esse filme. Como é que chama esse filme, Miguel? É o Extraction. O Extraction 2, não é? Original. Opa, já não me lembro como é que chama esse filme, mas esse filme é porreiro. Sim, é com aquela loura do Lost. Bem, terceira pergunta. Sim, bora. Ninguém assustou, né? Esta não contou. Contou, vá. Pô, eu foi conto. Com ajuda. Foi com ajuda, pronto. Não contou. Mas tá bem, estou a perder. Tenho que facilitar. No Avatar... Tá bem, vá. Pandora. Pandora é uma era, das era luas. Era fácil demais. É uma das luas do planeta Polifemos. Quantas luas mais tem este planeta? 36. É só para vocês verem o potencial não que esta sei. Franchise depois tem. Carlos. Isso é do primeiro Avatar ou não? Não, é de todos, é de, então, aquilo todos. É canon, tens, não é? Tens de estar atento à mitologia. Mas é que os gajos arrebentem uma ou duas entretanto. São oito. Oito ou nove. Tem mais 13 luas. É, então foi isso que eu disse, 16. Pronto, agora. Que filme... Fazer as contas, como dizia o Guterres. Que filme, baseado num videojogo e sequela de um filme de 2005 com o Carl Urban, tem lugar em Phobos, uma das luas de Marte? Como é que é? Podes repetir? Filme? Que filme, que é baseado num jogo e é também uma sequela de um filme de 2005, que tem o Carl Urban, tem lugar em Phobos, uma das luas de Marte? O Carl Urban é de 2005 ou é da sequela? O Carl Urban é de 2005. É do Dredd? Não, não. Não é? Uhum. Não, estou a dizer, o Carl Urban não é o gajo do Dredd, é? É, mas fez outro, é. Fez um filme baseado num jogo em 2005, o The Rock também, que teve uma sequela agora em 2019. 50-50. E que se passa nesta lua de Marte. Ok. Essas merdas, Miguel. E o Pedro, a gente vê coisas. Este filme chama-se Doom Aniquilação. É de 2019. Pronto. É a sequela do. Tu viste? Do Doom. Não, este não vi. Acho que ninguém viu. Ah, então como é que tens a certeza do que estás a dizer, se não viste? Vi na sinopse que isto passa sem Phobos. Pois, mas as sinopses às vezes estão erradas. Às vezes acontece. Vocês já viram o Doom? O primeiro? Ah, pá, não vi todo. O Doom foi o primeiro filme a passar no Hollywood HD. Atenção. A sério? Uhum. Trivia. 15 dias. Trivia. Trivia completamente automática. Cada um diz o que sabe. Rapaz, essa informação é que não tua. Sabemos responder a estas merdas sem jeito nenhum, que só o Miguel e o jeito todos é que sabem. Próximo quiz, qual foi o primeiro filme a passar no Hollywood HD? Já podes pôr essa. Última pergunta. Como se chama o filme de terror de 2009? Foi bem até agora. Está bom, está. Como se chama o filme de terror de 2011 que fala da última missão secreta à Lua e que foi o motivo de depois nunca mais termos voltado à Lua? Ah, esse aí é o Apollo 13. Não, e Paulo 2011. 11. É um Apollo, filme de 2011. Qualquer coisa que não é 13. É aquele Apollo que tem umas aranhas, não é esse? É que também, se chama? É o 16, não sei. Estás quase lá. 17, 19. Ou qualquer coisa. É o 18. 18, pronto. Então, que há aranhas más. Nunca é? Vi. Já viste? Vi. Acho que o Pedro é que falou disso. Eu fui ver porque o Pedro falou uma vez disso num episódio qualquer, acho eu. Tenho ideia. E também há um documentário também à Europa, não é? Há o Europa Report, sim. Esse filme é bom. Europa Report, sim. Em vez de ter filmes de jeito, não é? Pronto, era isto. E só para terminar, não sei se vocês querem tentar adivinhar quantas luas é que tem o sistema solar. Eu tenho 214. Estás lá perto. Carlos, quer tentar? É tipo, parece certo. Quantas é que o Pedro disse? 214. 269. 290. Aí, ganhei, fiquei mais próximo. Vou ir à roda final. Uma para a Terra, duas para Marte, 95 para Júpiter, 146 para Saturno, 27 para Urano, 14 Neptuno e o planeta e o Plutão têm 5. Parece a Maria de Vasconcelos, não é? Só te falta a guitarra. Esqueceste da melhor de todas. Que é qual? A Moon Blood Good. Lembras, Stella? Essa era a melhor de todas, gostava muito. O que é feito da Moon Blood Good, por acaso? Quem é a Moon Blood Good? Dela. É aquela que entrou naquele Terminator no Salvation. Era uma que o Carlos também adorava. Fazia umas séries porreiras, gostava, por acaso, gostava muito dela. Uma gaja sem mamas, assim, alta, magrinha. Qual? Não. Não. Ao contrário. Estás muito enganado. Baixinha, gorda. Enganado. Não. Vai ao Google. Ou vai ao Bing. O Bing, pelo visto, é melhor. Como é que ela se chama? Moon. Blood Good, tudo junto. Blood Good, tudo junto. Bem, gostaram deste quiz ou não? Mais vi esta senhora em lado nenhum. Eu tenho duas outras perguntas para ti também, já agora. Então vá, chuta lá. Como é que se chama a filha do Frank Zappa? O quê? Isso também tem a ver Moon com luas? Qualquer coisa. Tem a ver com luas? Sim. Mundo Zappa. Moon Unit Zappa. A sério? Ah, um zero para mim. Em que estação espacial se deu, em que estação lunar, não é? Em que base, como é que se chamava a base lunar, onde se deu em 1999 um grande incidente que afastou a Lua do planeta Terra e fez com que a Lua andasse à deriva pelo universo. O quê? Isso é de que filme? É do espaço de 1999. Foi no espaço, foi em 1999. E como é que se chama a estação? Base Lunar Alpha. Básico, não é? Eu também tenho uma pergunta. Onde é que estavam escondidos os nazis no fim da Segunda Guerra Mundial? Estavam na Lua. Na Lua, claro. É verdade, isso é verdade. No Iron Sky. Isso é verdade. Ah, no Iron Sky. Olha, Miguel, e tu que és todo cientista das luas, explica-me uma cena. Se a Terra é redonda, porque é que se chama planeta e não redondeta? Ah, isso ninguém explica. Foda-se. Explica-me lá. É que mesmo em inglês é planet. Não é rounded, ou rounded, ou uma coisa qualquer do género. Então, devia ser a esferigueta, não é? Porque a redondeta é 2D. Exatamente, uma coisa qualquer desse género. Explica-me. Então, mas planet em inglês não é plano. Não. Porquê? Não. Plane, planet. É. Rebuscado. Não. Epá, não sei. Não, porque é planeta. E aí eu não sei. Temos que convidar um daqueles amigos da Terra... Nem terra quadrada, mas terraplanistas. Terraplanistas, para vir aqui ao episódio. O nosso episódio é só falar dos lunáticos, fazer um quiz com filmes que ninguém conhece e não falamos de filmes passados na rua. Mas é preciso falar de cinema? Eu estava habituado. Se é para falar de cinema, eu também tenho uma, então tenho uma pergunta. Isto era o quiz das luas, não era só da nossa lua, porque senão vamos falar sempre do filme do Emmerich, que a lua é má, não é? Eu agora estava aqui a tentar, eu não vou catalogar este podcast para publicar este episódio. Entretenimento, música... Vida social. Mãos no ar, só a favor. Okay. Vou fazer uma pergunta e tu tens que saber responder. Tu supostamente já viste a filmografia toda do Woody Allen. Certo? Já. Qual é o filme do Woody Allen que tem a lua no título? Ah, é aquele com o Sean Penn, não é? É o com o Sean Penn que ele está a tocar numa lua. Viu tudo. No final é só cheque no Letterboxd. Peraí. É o... Tira a mão do rato e tira a outra dos demais. Não sei. Magic in the Moonlight. Isso. Yeah. Acho que é assim. Magia ao luar, não é? Acho que isso, é assim. Mas isso não é a lua, é a luz da lua, não é? Não interessa. Tem lua, moon, moonlight. Mas qual é o vosso filme favorito com lua? Na lua, vá. Peraí que aí já tenho que procurar aqui no Google. Eu acho que é o espaço 1999. Desculpa, o 2001. É dois. 2001 é na Lua? Ou é no 2001, espaço? O primeiro. Pit stop. Sim, né? aquele primeiro. Aquelas cenas, aqueles paralelepípedos que é encontrado na Lua, lá no meio de uma. O filme começa com eles irem para a Lua, naquela nave. E depois chegam à Lua e descobrem que há lá uma anomalia, que é um monolito, não é? Que estava lá enterrado há não sei quantos milhões de anos e que comunica com Júpiter. Por isso é que as pessoas vão para Júpiter. Há três. Há um nos macacos, há um na Lua e há outro em Júpiter. Que são os aceleradores de evolução que são espalhados pelo universo, uma raça que os usou para criar vida. Podemos falar outra vez de Curuá. Eu queria ver aqui uma lista de filmes que se passam na Lua ou que têm a Lua e o meu favorito vai ter que ser Os Diamantes São Eternos. Isso é na Lua? Ou o Moonraker. Também somos o Moonraker, não é? Sejamos honestos. O Moonraker não me apareceu aqui. Mas é na Lua, mas não é na Lua. Vão só para o espaço. Apareceu Os Diamantes São Eternos na Lua? Deve haver qualquer cena na Lua. Estou a ver aqui se eu descubro. Ah, sim, deve ter uma cena na Lua. Há pouco tempo a saga toda, mas não estou a lembrar. E também tens aqui pois o... Pois não sei, olha. Da Terra à Lua, não é? Da Terra à Lua. Primeiro filme. uma ficção científica da história do planeta. La Voyage dans la Lune, do Georges Méliès. Sim. 1902. Aliás, a Lua, repara, foi logo o primeiro, não é? A primeira coisa a inspirar os cineastas a fazer um filme de ficção científica. Verdade. Depois temos o Apollo 13. O Armageddon não, é? Não conta, não é? O Armageddon é um meteorito. Eles não vão à Lua, não é? Ah, mas a Lua tem influência na trajetória do... E está aqui o Super-Homem 4, ele vai à Lua? Vai. Nunca vi este. O que é que ele vai lá fazer? Vai andar à porrada com aquele homem biónico, com aquele super-homem, não sei o quê, vão para a Lua andar à porrada. Ok. Nunca vi. O First Man, do Chazelle, não é? E o Moonfall, do Emmerich. Falámos já um bocadinho. O Diamonds Are Forever. Diamonds Are Forever é quando o gajo entra num estúdio e estão a gravar a aterragem falsa da Lua. Ah, ok. O gajo entra lá para acabar com aquela pouca vergonha. E há aquele filme muito bom que é o Moon. O Moon, não é? Ah, sim, dos clones. Ui. Olha, nunca vi, já não vou ver, né? Já sei agora. Obrigado, Pedro. Não, ele estava a brincar. Tipo, não tem clones nenhum. Tem só um gajo, tem vários gajos. Muito parecidos. Esse filme é muito bom, é do filho do Bowie, não é? Mas eu gosto mais do Iron Sky, não é? Gosto mais do Iron Sky. Esse nunca vi. Porquê? Os nazis. Não se percebe. E o Ad Astra, já viram? E já saiu o 2, não saiu o Iron Sky 2? Já. O Iron Sky 2 é no centro da Terra. E já viste? Já, claro. Ok. E é bom? Não é tão bom como o outro. Tem o Hitler sentado num T-Rex. E aquela gaja, na altura era do Partido Republicano, lembram-se, em 2010, que é do Alaska, como é que ela se chama? Ah, Sarah Paulson. Sim. Na altura era a gaja. Paulson. Sim. Paulson é a atriz, acho eu. Sim. É a atriz porno, não é? O spoof. É o porno spoof. E alguma vez viram também aquele que é o Elementos Secretos? Sobre aquelas três mulheres que foram decisivas nunca vi. Hidden Figures. Dos Oscars, não é? Não. É Oscars, isto é Oscars, é. Pois não vale a pena. Também não vi. Mas não há muita coisa, ou não? Austin Powers? Há muita coisa. Achas? Acho. E está aqui o Time Machine também. Isto tem lua? Não. Não tem, pô, não? Aquele do Guy Pearce. Não tem? Time Machine. O do Guy Pearce não me lembro bem, mas o original está sempre no mesmo sítio. A máquina. Certo, exatamente. Depois é engolida por uma montanha, não sei o quê. Exatamente. Depois está no futuro, não é? Sim. Eu não sei mais como é este do Guy Pearce, não é? Pá, depois tens o Independence Day, não é? Que eles vêm de trás da Lua, estão escondidos atrás da Lua. O Aeroplano 2, não é? Ah, o Aeroplano 2. É. O Aeroplano 2. Que, o Aeroplano 2, que... Aeroplano 2 da Lua. Até porque o a viagem já é para lá, não é? A viagem é para a Lua, então o Captain Kirk, não é? Só vi o primeiro, então. O Carlos, não é? O Carlos da Lua é o Captain Kirk. É um gajo que é lá o controlador de tráfego aéreo. E há aquele do Clint Eastwood que eu nunca vi, Space Cowboys, também acaba na Lua. Ah, pois, nem eu. Fica para a próxima. Ah, e viram aquele agora recente do Space do Cowboys? Já vi, acho. E é bom? Tem que ir a Letterboxd, deixa lá ver. Já não aquele de animação Space que é Cowboys. O Apollo 10 e meio. Viram? Ah, não vi, mas dizem que é muito bom, não é? É, do Link Taker, não é? Do gajo do Before Sunset. Sim, nunca vi. Já ando para ver isso há um monte de tempo. Vou já aqui, metendo um papo. Dei 2,5 ao Space Cowboys. Portanto, não devo ter que xingar. Pronto, deve ser ótimo. Então, e o Space... A vantagem de dar notas, já viram? Porque senão agora ia ao Letterboxd e só tinha visto. Não sabia. Olha, não sei, não me lembro se era bom ou se não era. É assim. Mas isso de não dar notas, o pessoal está super confiante na... No cérebro, né? Na memória. No cérebro, exato. Eu agora já ia dizer, não, isto é do Clint Eastwood, isto é bom, de certeza. Foi bom. Eu vi aquele foi sobre a sobremesa favorita da Lua, vocês viram? Olha, pronto, aí está. Para acabar, não é? Então, diz lá. Acaba. Aquele sobre a lua de mel. Sabes qual é a sobremesa que se come a caminho da lua? Tu também? Qual é? É o tocinho do céu. Paras ali a meio. Isto é um episódio ótimo. Acho que já podemos parar, não é? Sim, meia hora. E, eu acho que e sabes porque é que a lua não vai à escola, não sabes? Porquê? Já passou todas as fases. Isso é brasileiro, não é? É uma fase. Foi o que apareceu aqui no Google.